Pode vir, mas um sanatório. Calma aí. Vem pra ver, pode aproximar. Calma aí. Uns tão pra ouvir, outros pra escutar. Calma aí. Vivendo das sobras do seu quintal, colecionando feitos pra nós, isso é tão normal. Calma aí. Mensagem em garrafas por oceanos. Calma aí. Plantando a semente, se organizando. Calma aí. Filtrando veneno pra ter suflê. Sorrindo sem nada, imagina quando for pra ter. Tamo contra o fluxo, me leva a vida, que nós somos vadio. Caravana cigana na ambição dos coração vazio. Se veneno era gente mesmo, nem precisava os demais. Cada mente é uma ilha, eu criei meu próprio alcatraz. A flor da pele, nós somos tormenta e já fomos sereno. Se a chuva cai, então que ela venha junto com o vento. Meu povo se adapta a tudo que nada vem fácil. Aprendemos com o tempo e não vamos de vítima nem de amor. Nossa lágrima é igual cimento, fizemos da vida um filme. Aguenta frio na barriga, que a história fala por si. Alguns fazem do filme a vida, tamo a 100. Não temos mais tempo a perder esperando ninguém. Se a rádio não toca, nós vamos tomar aquele velho navio. Honey, baby, vem. O momento é resgate, o rap foi crime, já foi junk e festa. Os amigos chegaram trazendo a mensagem, mas virou palestra. Nós seguimos a cultura do agora, eu sei que amanhã pros menor é promessa. Urgência é pra hoje, o papo é futuro, irmão, aguarda pra véspera. Calma aí. Vem pra ver, pode aproximar. Calma aí. Uns tão pra ouvir, outros pra escutar. Calma aí. Vivendo das sobras do seu quintal, colecionando feitos pra nós, isso é tão normal. Calma aí. Mensagem em garrafas por oceanos. Calma aí. Plantando a semente, se organizando. Calma aí. Filtrando veneno pra ter suflê. Sorrindo sem nada, imagina quando for pra ter. Uns falam teu rap me acalma, irmão, nunca foi minha intenção. Sou tipo funk terrorista, bonde do Afeganistão. Lembro Frank das antigas, antes do som de ostentação. Sou relíquia, menor do Chapa e MC Sabão. Vim da norte tipo samba, sou Luiz Carlos da Vila. Minha história é meu som, vou de mix, minha trilha perdidão. Eu pus o boom bap no fone, depois o mundão nunca mais foi igual. Meu carrinho era lei, o raquinho era rei. Câmbio negro chegou, efeito colateral. Quieto, não sangra na sala, juntos pedaços e volta pro quarto. Que teu pai que é futuro, só fala de estudo e de sonho, é com golpe de estado. Se pecamos a vaidade dos porcos, nós cobramos a pureza dos atos. Libertamos demônios na vida privada, é piscina anda cheia de ratos. Foram tempos difíceis, não pra nós, nós somos a crise. O rap é a voz, o show é nós, o crowd, os sóis pelas marquises. Nós vingamos que vem de longe, que a estrada te faz refém. Meu som cruzou as modas, entendi, respeito é pra quem tem. Calma aí. Vem pra ver, pode aproximar. Calma aí. Uns tão pra ouvir, outros pra escutar. Calma aí. Vivendo das sobras do seu quintal, colecionando feitos pra nós, isso é tão normal. Calma aí. Mensagem em garrafas por oceanos. Calma aí. Plantando a semente, se organizando. Calma aí. Filtrando veneno pra ter suflê. Sorrindo sem nada, imagina quando for pra ter. Tem que ter o contexto, mas liga no contexto, emancipando as vontades, mesmo preso aos defeitos. Nos autos de inventário, amarfanhado de letras, revelando um dossiê sobre bagos trancadas em gavetas. São muitas tretas, são muitos tratos, é muita luta, são muitas contas. Sai da minha reta, filha da puta. Hoje eu tô por conta, um verso a cada dia, pra cada uma das manias. Complexos, camuflados na interação social por vias de porfia, esquizofrenia. Alimentando esse ego de pura apetrecho que induz. O apego render é o capricho nessa revolução dos bichos. Tô vendo declínio, anjo e demônio são inquilinos. Sem norte dos trópicos, sistemas e seus tópicos. Deletando seu destino por ausência do sentido próprio. É a corda no pescoço, paladar cada vez mais insosso. Procurar soluções em comum, hora de reforçar nosso jejum. Calma aí. Vem pra ver, pode aproximar. Calma aí. Uns tão pra ouvir, outros pra escutar. Calma aí. Vivendo das sobras do seu quintal, colecionando feitos pra nós, isso é tão normal. Calma aí. Mensagem em garrafas por oceanos. Calma aí. Plantando a semente, se organizando. Calma aí. Filtrando veneno pra ter suflê. Sorrindo sem nada, imagina quando for pra ter.